canção que eu canto é só para você. O amor compôs o tema e o poema vem de você. Algum dia esta canção que eu fiz venha fazer o nosso destino.